time do Brasil de novo. Juninho, quando partiu pra cima, conseguiu. Cruzamento, Ronaldinho chegou! Brasil, o país campeão, campeão da hipocrisia, da demagogia e da corrupção, campeão imposto, desigualdade, discriminação, o último país da América abolir a escravidão, não por questão humanista, mas por pressão imperialista, e se eu aponto racismo, sou eu que sou racista, quem vai pra reality show vira artista, e mulher que bota a bunda na TV é orgulho feminista, criança falando de sexo é hit na web, e você ainda se impressionava com o selinho da Abby, tudo é sexo, fico perplexo, e o menor no fluxo é só um reflexo de um problema bem mais complexo. O ciclista do Rio é morto por menor de idade, e o povo clama a redução da maioridade. Mas teve outro moleque que matou um ciclista, e nada aconteceu, pois era o filho do Henrique Batista. Pense que sabe, sabe, se não, não vale. Vale o que cabe, se não pensar, não vale. Querem calar, mas se for calar, não cale. Não cale, não, não pare. Pense que sabe, sabe, se não, não vale. Vale o que cabe, se não pensar, não vale. Querem calar, mas se for calar, não cale. Não cale. Dinheiro do Estado, não, dessa ideia eu te demovo. Não existe dinheiro do Estado, todo dinheiro é do povo, pago com imposto suado. E o Estado tá lá pra servir o povo, não o povo pra servir o Estado. Tá tudo errado, como construir uma pátria educadora, se a verba da educação foi parar na mão da construtora. Vai pôr a culpa na professora, mas qual que é o incentivo do moleque que troca o livro pela metralhadora? Paraná, educação, inversão de valores, deputados recebem 26 vezes mais que professores. E o professor que protesta por aumento salarial é tratado como bandido e agredido por policial. É Brasil, a gente tá esgotado, o bolso tá vazio, mas o trem continua lotado. No país da impunidade, só o povo é julgado e vai se safar. Quem puder pagar o melhor advogado. Pense que sabe, sabe, se não, não vale. Vale o que cabe, se não pensar, não vale. Querem calar, mas se for calar, não cale. Não cale, não, não pare. Pense que sabe, sabe, se não, não vale. Vale o que cabe, se não pensar, não vale. Querem calar, mas se for calar, não cale. Não cale. Alguém pra não pagar o pato, e lava a mão, e lava jato. Eu critico, mas não combato, faço o oposto, expor o prato que me foi imposto. Jogo lixo na rua, sonego o imposto. E no final deste relato, quando olho este retrato, também vejo meu rosto. E aí, curtiu? Achou o vídeo legal? Então faz um favor e se inscreve no canal. Família, compartilha, participe. Tem desde poema até videoclipe.